Qual dos dois que você quer? Se acha o esperto, mas não passa de uma, né? Dinheiro e mulher, pode botar fé, que a mistura é venenosa, né? Zé, dinheiro e mulher, qual dos dois que você quer? Se acha o esperto, mas não passa de uma, né? Dinheiro e mulher, pode botar fé, que a mistura é venenosa, né? Zé, chegou o fim de semana, eu vou fazer o quê? Ficar no meu barraco vendo TV? Não! Prefiro ver a rua, as pessoas, o céu, as estrelas, a lua. Sempre no meu estilo, você sabe como é. De peita, de tênis, de short, boné. Zona Norte tá de boa, sem treta, sem confusão. Olha só quem tá chegando, pagando de fustão. Joe do rap, o Namboy, e aí meu irmão? E aí, Sano Brau, a gente vai colar onde, irmão? O que que cês acham de nós colar no frangão? Se não tiver rolando nada, a gente volta então. Demorou, compadre, olha só quem tá ali. É o nosso chegado, véi, o Alcemir. Chega mais, parceiro, entra no carro, senta aí no meio. O ponte certo agora é o Parque Recreio. Não demorou 2 minutos, estamos chegando. É a nega maluca que tá sonorizando. Dá licença, gatinha, que eu quero passar. Vou balançar meu esqueleto até o sal raiar, trutão. Aqui dentro é o clima, olha só o Namboy. Já descolou uma mina, como é que é de do rap? Você vai ficar só nessa, olha o tanto de mulher, meu irmão. Que porra é essa? Dinheiro e mulher, qual dos dois que você quer? Se acha um esperto, mas não passa de mané. Dinheiro e mulher, pode botar fé, que a mistura é venenosa, né? Zé, dinheiro e mulher, qual dos dois que você quer? Se acha um esperto, mas não passa de mané. Dinheiro e mulher, pode botar fé, que a mistura é venenosa, né? Zé, olha só que morena, mais acesa que um isqueiro. Se tu quiser, eu apago teu fogo feito um bombeiro. Depois te jogo no cinzeiro, mas primeiro eu te pego, te fumo e te cheiro. Nesse imenso shopping center, um bom par de perna deixa a gente feito capitão caverna. Me primata, mas eu sou maluco feito paiacan. Diz aí, malandro, desculpa mais um pouco. O dia tá amanhecendo, mas a noite foi de boa. Eu que não sou rei, viajei numa coroa. Linda, gostosa, sensual e atraente. Peguei na mão dela, ficou toda sorridente. É, compadre, eu não preciso de carinho, mas numa festa dessa eu não vou ficar sozinho. Essa coroa é da hora, essa coroa é nota mil. Vou arrastar pro esquema, lá na beira rio. Dinheiro e mulher, qual dos dois que você quer? Se acha um esperto, mas não passa de mané. Dinheiro e mulher, pode botar fé, que a mistura é venenosa, né? Zé, dinheiro e mulher, qual dos dois que você quer? Se acha um esperto, mas não passa de mané. Dinheiro e mulher, pode botar fé, que a mistura é venenosa, né? Zé, o dia amanheceu, olha só que belo sol. Merece até um brinde, eu vou tomar uma Skol. Daqui eu já tô vendo um bando de rabo de saia. 9:30 da manhã, tão de biquíni, vão pra praia. Não sei se vou também ou se eu vazo pra quebrada. Na goma do Evandro, essa hora tão na gelada. Molecada de atitude, sempre curte sem receio. Nada de serrote, viu? Pra não fazer feio. Hoje é domingo, mais tarde rola o bingo. Ah, daqui a pouco eu apareço por lá. Por enquanto agora eu tô afim de curtir. Ontem a noite foi pequena pra mim. Ainda descolei um couro, mas depois tirei de tempo. Se ela se apaixonou, eu só lamento. Eu sou desse jeito mesmo, culpadinho. O que que tem? Tem culpa eu? Tem? Oba, me dei bem. O dia tá passando, outra noite vem chegando. Vou pro meu barraco tomar banho e trocar de pano. Vou dar mais um giro só pra ver de qual é. Sempre atrás, à procura de mulher. Dinheiro e mulher, qual dos dois que você quer? Se acha um esperto, mas não passa de mané. Dinheiro e mulher, pode botar fé, que a mistura é venenosa, né? Zé, dinheiro e mulher, qual dos dois que você quer? Se acha um esperto, mas não passa de mané. Dinheiro e mulher, pode botar fé, que a mistura é venenosa, né? Zé, dinheiro e mulher, qual dos dois que você quer? Se acha um esperto, mas não passa de mané. Dinheiro e mulher, pode botar fé, que a mistura é venenosa, né? Zé, dinheiro e mulher, dinheiro e mulher, dinheiro e mulher, pode botar fé, que a mistura é venenosa, né? Zé. É desse jeito, parceiro, demorou. Enquanto vocês faz guerra, o Célio Brau faz só amor. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh.